Como vai você? Você quer descer? Hoje é um belo dia, faz tempo que eu não te via. Será que vai chover? Como vai você? Qualquer dia eu vou visitar você. Toda conversa começa com um oi, mas a gente não sabe o que depois. Toda conversa começa com